Sendo claro, até as 3 da tarde, o show das praias pra você. O programa especial, o programa número 1 do seu final de semana. Quer dançar a lambada, então? Vamos lá. Vamos dançar uma lambada gostosa, vamos. O show do Roberto, lambada gostosa. Já está escrito, quero gozar um pouco contigo.